mexer naquilo. Tu disse que se distraiste a impressora, Sofia. Não, mas tu disseste que a tinha andado a mexer naquilo dos espaços. Oh, Sofia, não faças força para trás na cadeira, não. Tu disseste que tinha sido eu. Pois, se aquilo consegue andar e tu agora não vai, é porque mexeste em algum sítio que não pode... Porquê é que dizes que sou eu? Oh, Sofia, porque és tu que estás no computador.